Evaldo, presente. Evaldo, muito obrigado, só 351. Azul 4071, Centro Recife, na frequência 125, ONU, secundário 3325, bom voo. 251, 3325, bora. Localizador, gol no 604. 2 para táxi, 182 a bordo, 2 horas e 43, autonomia alterna, Fortaleza. Via Índio e Alfa no ponto de espera, torre 186, altímetro 1015, tem um bom voo, 3662. Índio Alfa, ponto de espera 186, obrigado, boa noite. Boa. Só bom pouso. 2858 para pushback, acionamento está no 7. 3858, mantenha-me, escute a vaga, por gentileza, para o pushback. Aguarda. 304, listado, cheque o trem livre pouso, 120 graus, meia dúzia mais. E livre pouso, na pista no 0, gol na 604. Sierra baixado travado, quando 604. 604, livre pouso, 120 graus, meia dúzia mais. Livre pouso. Solta 356, autoriza quando dá presente, eu fito. Controle? 3561, se possível, direto ao centro. Pode coordenação com o centro Recife, está 3561. Muito obrigado. Voo no 885, centro Recife, em 125, décima 1, secundária 13325, bom voo. 3325, no 885. Para o Taxi Oceaner 6201. Alternamos. Com fins, temos 3 horas e 45 minutos de autonomia. Você faz a bota, por gentileza, Ocean? 106. Sente, vai prosseguir até através do gate 8, aguardando para prosseguir. A aeronave da TAN 7 foi autorizada a push. Ciente, 6-0-6-2-0. Pode depois seguir o TAM até o ponto de espera? Afirmativo. Ok, segue o TAM então. O voo 1889, pronto, táxi com 8 pisos no bordo, autonomia de 330, alternando capinas. Prossegue via pátio em Índia e Alfa no ponto de espera 118.615 no altímetro 1889. Pesado em Jal, só pode fazer isso mesmo, gol 1889. Caiu do 2. Não. Salvador, boa noite, Oceano 63, João 3, informação Tango. É 313, boa noite, Oceano, identificação, desça 4 mil pés, via bom, se ajuste no 0 ou no 5. 4 mil, bom, Oceano 5, Oceano 63, João 3. Comandante, o tráfego que está no ponto de espera agora, ele tem a mesma saída que o senhor. Então seria interessante que o senhor ficasse, mesma saída e mesma roda. Então seria interessante que o senhor ficasse entre o tráfego da TAM, que eu acredito que já deve iniciar o táxi em poucos minutos. Tá, seu solo foi 48, livre à direita e 129 solo. Segue. Gol, número 04, entrou. Prossegue via Alfa, chamante da Juliette, no 604. Alfa, da Juliette, no 604. Solo, tá, Alfa, boa noite, tá, coisa, no 92, boa noite, boa noite. Boa 58, prossegue via Pátio, Índia e Alfa no ponto de espera torre 118.6. Voltímetro marca 1015, tem bom voo. Obrigado, via Índia, Alfa 18.6 no ponto de espera, na 308. 6201, segue o tráfego da TAM como número 2, ou número 3 no ponto de espera. Quando lá 118.6, altímetro 1015. Sente autorizado a EMA T89. Autorizado a EMA T89. Distão Aracaju, prossegue via Perisco 58. Aciona 5011 no transponder, 119.8 controle. Ok, autorizado. Manda 330, recorda 10, Puca Aracaju, Aciona 5011. Cotejamento correto, chama quando pronto para o push. Escreve 62, decola 50, controle 198. 198, boa. Salvador, muito boa noite, TAM 3662, passa 2000 na Puca. TAM 3662, boa noite, contato radar, suba para 370, saída Puca Zipa. Ok, 370, Puca Zipa, TAM 3662. Decolagem 889, vento 120 graus 89. Decolagem autorizada, voo 1889. Boa noite, eu liberei a linha A e mantenha 3858. A linha A e mantenha 1010, 3858. 889, decola 52, controle 198. 198, boa noite. 310, me escuta? Afirmativa, eu tenho 350 autorizado, mas eu posso condenar o nível solicitado. 6201, número 2, mantenha a ponte perto. De 858, quando pronto, de decolar, 120 graus, 629. Livre decolagem da 32, manter autorizado, Xanem 6201. Confira, 6201. Aliar e manter autorizado. Aqui mantém, né, 20. A 604? Já. Prossegue via Juliette pro 08. Solicita a liberação de velocidade, se possível. Falei, Oxa 6313, e desça para 2000 com ajuste 1015 e informe no localizador. Gente, está livre redução de velocidade, está autorizado a descida da 2000 metros, vai informar a estabilidade do 6313. Decola os 54, controle 198. 198, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite. Tá 3858, decolou na Momo, na sua disputa. 3858, boa noite, contato radar, suba para o nível 370. 370 na Momo, 3858. Frequência do controle. Cotejamento correto, chama a propósito. Decola aos 5000, controle 19, decima 8. 19, 8, obrigado, na boa. Salvador, boa, Ocean 6201. Boa noite, Ocean 6201. Contato radar, decolagem, suba para o nível 360. Ao 360, Ocean 6201. Não pode curvar a direita, voa ali, Luciano? Autorizado, Oxenai 6201. Linda, obrigado. Boa noite, Salvador, boa noite, objeto 6748, informação do ano. Objeto 6748, boa noite, identifique, chegada mar e desça para 2000, o ajuste no 095. Identificou, descendo para 2000, com 1015, web 6748. Da 3662, chame Recife 12685 e alternado 13365. 2685, 13365, obrigado, boa noite. Boa noite. 889, chame Recife, frequência 1251 e alterna 1336, correção, 13325, a secundária. 1251, secundária 1325, 889. Uma boa noite. Boa noite. Estabilizando o final do LS, o chamei 63 no 3 igual. 63 no 3, chame torre, frequência 18.6, tem o meu posto. 18.6, obrigado. Controle Salvador, TAM 3258, dá presente, pode voar direto, frote. TAM 3258, coordenando com Recife, na frequência 12685 e alternado 13365. 12685, 13365, TAM 3258, obrigado, boa noite. Boa noite. Objeto 6748, autorizado a prova de ITAP, está livre ILS, informe no localizador. Boa hora, ITAP, livre ILS, comparado no localizador 6748. Oxalá 620? Possível. Positivo, senhor. Poderia confirmar coordenada setor ou com centro para voarmos lá presente em bridge? Aguarde coordenação, Oxalá 620. Não, obrigado. Nós estamos um pouquinho atrasados aí. Nós estamos preocupados com a nossa chegada no limite do Santos Dumont. Autorizado 6201 no Pro de Bride. Bride, muito obrigado, 6201. Dois. Ah, tudo de posição, minha terceira. Um, chame Recife, frequência 12251 e alterna 13325. 251, 3325, muito obrigado, boa noite, 6201. Boa noite. 3052, autoridade, desmarcação na média, chama táxi. você acha o ar aí para o SAI? 3152. É 313, solo 04, direito, Mogi Nova Zona. Ok, direita, 219, confirma. 1219. Tá. Solo Salvador, Oxenai 63, 13, Dona Cecília. Oxenai 63, prossegue de Alfa e chamante da Juliette. Alfa, isso da Juliette, hoje na minha 313. No 0 é o número 2 no setor, mantendo escuta e aguarda. Agora. Solo, boa noite, gol 1405, centro da Tango, autorização Brasília 400. 1405, prepara a gole, eu fito, mantém, me escuta e aguarda a cópia. Pode pedir a informação? Prepara a gole, eu fito e aguarda a cópia. Ok, gole, eu fito, aguardando, gol 1405. Antes da Juliette, o Oxenai 61, 6303. 6303, prossegue via Juliette para o 01. Juliette para 01, não confirma. Afirmativa, pode. Juliette para 01, 63. Está pronto para o táxi 3152 com o P.O. pedido. 179, 1h55, alternando Aracaju. Prossegue via pátio Índia Alfa e no ponto de espera torre 118.6. O altímetro marca agora 1015. Ok, pátio Índia Alfa no ponto de espera 118.6, 3152. Oxenai 6310, está autorizado, puxa, chama agora para o táxi. Gol 405, pronto, cópia. Pronto. Autorizado para Brasília, 360 ao nível, decola da 10, saída agora e transição ao FIS. Após decolagem, curva à direita. Prossegue via Brasília 17. Aciona 5004 no transponder, 119,8 é a frequência do controle. Autorizado 360, conforme a rota do plano de voo, NAP Zulu 17. A saída é a gole, transição ao FIS. Decola 10 após decolagem curva à direita. 5004, 198, para o gol 1405. 1405, atajamento correto, chama para o push no 62. Chama lá para o push para a meta, gol 1405. Autorizado, Luan, que é o F-6748. F-6748, torre 186, tem um bom pouso. 186, obrigado. Agora no Salvador, o F-6748, boa noite, estabilizado em LS, CISO. Boa noite, 6748, avistado, reporte passando externo, baixar a travada. Voltaremos, baixa a travada, 6748. Azul 4209, boa noite, identifique. Via chegada Bonf para 2000 com ajuste 1015. Via chegada Bonf para 2000. Para o táxi, o Oceaner 6310, nós temos 161 a bordo, autonomia de 325, alternando Salvador. Não tem a ponte espera, 3152. Passou externo, baixada travada, visual web 6748. 6747, livre pouso na 10, o vento é 110 graus, com 612 de nós, 1015 o altímetro. Livre pouso 110, 6748. Pátio, principal, Índia Alfa, ponto perto do 2000. Obrigado, uma boa noite.